contaram que você quer ir embora e se prepara pra amanhã cedo fugir. Não é preciso, com você não brigarei. Eu só lhe peço, não vá sem me despedir. Durante o dia, tudo pra mim era festa. Muito feliz, mais um ano completei. E o presente mais triste da minha vida foi o desprezo que de você ganhei. A traição, presente de aniversário, sem ter piedade, você preparou pra mim. Quando te ver virando lá na esquina, tudo na vida para mim chegará ao fim. Antes de tudo, quero fazer-te um pedido. Me abrace agora, mesmo que seja fingindo, pois nesta noite quero dormir em teus braços e pedirei pra Deus me matar dormindo. Pois nesta noite quero dormir em teus braços e pedirei pra Deus me matar dormindo. Traição, presente de aniversário, sem ter piedade, você preparou pra mim. Quando eu te ver virando lá na esquina, tudo na vida para mim chegará ao fim. Antes de tudo, quero fazer-te um pedido. Me abrace agora, mesmo que esteja fingindo, pois nesta noite quero dormir em teus braços e pedirei pra Deus me matar dormindo. Pois nesta noite quero dormir em teus braços e pedirei pra Deus me matar dormindo. Pois nesta noite quero dormir em teus braços e pedirei pra Deus me matar dormindo.